você é uma pessoa errática, tem desconforto ocular e dificuldade em prever com exatidão as consequências dos seus atos, se não sabe bem onde mora, quando nasceu ou se ainda está vivo, se é ou não casado, se tem ou não filhos, se mudou ou não de sexo, se vai para o trabalho sem ter bem a consciência da sua função, nele, se entra numa loja sem saber o que vai comprar... Então, você precisa de visitar o nosso espaço comercial. Bem-vindo à loja da incerteza, onde se encontram produtos e serviços para quem não tem a certeza do que quer. Pode comprar produtos que não sabe se necessita, a preços imprevisíveis. O que temos para si? Óculos escuros com degraus, nos quais pode pôr o pé quando sobe ou desce, que não servem para proteger os olhos do sol, nem para ver o futuro. Adquira-os e não os use, pois não servem para nada. Pijamas que não alteram a realidade. Um vestuário peculiar que não serve para dormir nem para andar na rua acordado. A realidade permanece a mesma, mesmo quando não anda com eles vestido. Relógios de pulso, de parede ou de bolso que não marcam as horas. Temos um serviço amplificado de avaliação e de certificação de incapacidades que não é feito por uma junta médica e cuja veracidade é nula. Aproveite as nossas campanhas sectoriais de incerteza. Ao entrar no nosso estabelecimento, passa à porta de entrada e deixa de saber onde está. E o que encontra no interior? Canas de pesca que aceleram o tempo de vida ou pedras de peluche que vêm com instruções em línguas desconhecidas? Pode ser que sim, pode ser que não. E vice-versa. É difícil ser assertivo ou não ter dúvidas a respeito do que precisa e do que vai achar. Este é um lugar onde as regras da lógica são deixadas à porta e o surreal encontra o comum. Entre, explore um lugar onde o que você conhece ou pensa que conhece não tem sentido e vice-versa. Se não quer fita adesiva para lavar os dentes ou relva artificial para decorar as paredes de sua casa, pode encontrar aqui tudo o que não quer e mudar de opinião. Está realmente pronto para a incerteza? O que deseja e o que não deseja pode ser indeterminado. Os nossos preços vão deixar qualquer cliente confuso. Não hesite. Assuma a sua indecisão. Perca a iniciativa e arrisque. Tente descobrir-nos. Ainda estamos em algum sítio. Thank you. no próximo mês, o canal Family Entertainment TV apresenta uma novidade que não vai querer perder. Num país com graves problemas de saúde mental e no qual os homens se suicidam mais que as mulheres, trazemos para um público de todas as classes e idades um reality show viciante e exigente. Prepare-se, pois, para uma surpresa que irá mudar a história da indústria dos meios de comunicação de massas. Sou a Odete Clemente e vou apresentar o concurso que ninguém esperava, mas de que todos se vão lembrar. Bem-vindos ao Galaxy Contest. As provas são extraordinárias, os prémios para quem ganha são alucinantes e o orgulho familiar está em jogo. As provas a que as equipas têm de submeter são invulgares, como a maratona de cliques de caneta, destacando quem consegue clicar uma caneta mais vezes no minuto. A prova de pressão, na qual os participantes da Vental têm de mudar uma lâmpada a 10 metros de altura sem escadote. A prova de infração, na qual de costas para o adversário um concorrente, abrindo e fechando a braguilha das calças, tenta fazer alguém da outra equipa sentir-se culpado de um comportamento errado que ele não teve. A prova de resistência, na qual se testa a capacidade de manter a coordenação motor e a concentração sob o efeito de doses cada vez maiores de ansiolíticos. A prova de força, na qual se verifica quem pontapé é mais longe um cão chihuahua. A prova de perícia, na qual se atiram lasanhas de frango com queijo a um ex-concorrente do Big Brother pendurado numa corda oscilante. A prova da extinção, na qual cada um dos intervenientes tenta desaparecer mais depressa que os outros, ganhando quem nunca for encontrado. A prova da lamentação, na qual se avalia quem consegue chorar durante mais tempo. A de ululação, aferindo quem solta o grito mais dramático, sofrido e absurdo enquanto tenta enrolar papel higiênico só com uma mão, ou ainda a prova da rapidez, na qual se tenta apanhar o maior número de feijões com um aspirador de pó, na qual cada participante procura sugar 10 feijões do chão no menor tempo possível. E que prémios temos para os vencedores? Prémios incríveis que irão divertir os espectadores em casa e os envolvidos no estúdio, como placas de mica para micro-ondas, viagens de tuk-tuk até Almada na hora de ponta pela Ponte 25 de Abril, brincos de plástico, suportes de parede para latas de salsichas e conservas de peixe, rebuçados para cães, caixas para armazenar creme amaciador e gel de banho, sabonetes de glicerina. E por fim, mas não menos importante, um DVD com uma compilação dos melhores momentos do nosso programa. Inscreva-se com a sua família e venha sentir alegria e bom humor connosco. Ligue 808-706-702. Ligue. mamá, quantos anos tem a avózinha? Querida, a tua avó já deve ter mais de 70, acho. Não estará na altura dela se livrar dos imensos problemas de saúde que a impedem de ter qualidade de vida? Como assim, meu tesourinho? Ela passa o tempo a ver televisão, vai muitas vezes ao médico, tem dores nas artroses, está a ouvir e a ver cada vez pior, custa-lhe andar, tem lapsos de memória, enxaquecas, toma medicamentos para hipertensão, a diabetes, a osteoporose, a mielodisplasia. Sim, ela está a tornar-se um peso para a família. A pensão que recebe é quase toda gasta nela e não chega para ajudar a proteger os descendentes. Não te lembras quando realizamos o maior desejo do avô? Qual foi? Ele não queria muito estar de novo com o pai? Mas, oh filha, o pai dele já não estava entre nós. Exato. Ah, entendo o que tu dizes, meu amor. A tua avó precisa de um apoio suplementar, de outro tipo de assistência. É importante que ela sinta que ainda pode ser útil e que não é um fardo para os outros. É preciso que tenha uma visão positiva da vida e que ceda os bens aos seus sucessores legais. Há membros da sua família com boas remunerações de velhice e algum património que estão a durar mais tempo que o previsto? A herança demora a chegar? Com a agência Heritage, aliviamos os idosos do seu sofrimento. Criamos um miraculoso medicamento indolor, a tanatomina, que sem grandes complicações vai diminuir essa sua ansiedade de apropriação. Contrai os músculos, bloqueia coração e pulmões e é indetectável. Fique tranquilo. Se for de uma família rica ou remediada, vai finalmente receber o espólio desejado. A inovadora tanatomina é rápida e eficaz, custando apenas 2.374,99€ cada unidade. Se comprar mais, terá um desconto de 7%. Vozinha, como é que está das artroses? Oh, querida neta, estou com tantas dores nos joelhos. Então toma isto, avó. O que é? Um medicamento que vai pôr fim a esse padecimento e a todos os teus males. Bebe com chá, vovó. Toma. Obrigado. Toma. Maravilha, digo eu, sua cota do caralho. Graças à agência Heritage, consegui um resultado rápido e eficaz. E agora posso ficar com a casa e com o ouro da decrépita. E você? Está à espera de quê? Ligue 969-696-969. Está cansado? cansado de ter muito cabelo? Demora muito tempo a pentear-se quando está vento, fica despenteado. Fica com ele preso nos ramos das árvores, no aspirador, no ralo da banheira, em escadas rolantes e nas varinhas mágicas. Ele cai na comida durante as refeições. Não se preocupe, este spray que lhe vamos apresentar vai resolver o seu aborrecimento. Este produto foi desenvolvido com uma tecnologia tóxica, inofensiva para a saúde, que modificou os ingredientes de um shampoo normal anti-caspa, tornando um dos mais novos sucessos de mercado. O Hairless Spray promete deixá-lo calvo ou calva em menos de um mês de uso regular, deixando a sua cabeça lisa e brilhante, capaz de fazer inveja a quem está a fazer quimioterapia. Usando-o apenas 3 vezes por semana, obterá uma queda de cabelo moderada ou, todos os dias, uma calvície definitiva. Um estudo indica que os homens carecas são vistos como mais dominantes, confiantes e masculinos. As mulheres carecas são vistas como mais fortes, mais atraentes e mais altas que as mulheres com cabelo. Para quê? Uma capilaridade nutrida e hidratada se pode exibir um crânio rapado que lhe dá um ar mais maduro. Aplica o spray somente na raiz do cabelo úmido ou totalmente seco. Caso o produto entre em contacto com os olhos ou a pele do rosto, é só passar imediatamente por água, pois a sua toxicidade não tem efeitos nocivos. Pelas mesmas razões, deve manter fora do alcance de idosos e de animais domésticos. Comprá-lo em qualquer farmácia perto da sua casa, todos os dias úteis, a partir da próxima segunda-feira. Alguma vez lhe aconteceu, ao acordar de um sonho maravilhoso, ter vontade de continuar a dormir para poder continuar nele? Agora já pode, com o extensor de sonhos. É um aparelho que pode controlar o seu próprio sonho quando quiser. Basta ligá-lo a uma tomada e pôr os elétrodos no seu crânio ao deitar. Isso mesmo. Agora pode prolongar aquele sonho incrível no qual voa com grandes bandos de aves migratórias para nidificar em territórios mais quentes. Pode experimentar um encontro erótico com extraterrestres num asteroide de Saturno. Conversar com Sigmund Freud. Estar algemado na cama da Branca de Neve e ser torturado pelo Bambi. Contracenar com a Marilyn Monroe e Elvis Presley num filme bíblico. Ou ganhar uma máquina de costura num concurso de televisão apresentado por Daffy Duck, em que responde a perguntas difíceis sobre assuntos que desconhece. Frustrado por não poder continuar um sonho encantador, este aparelho é a solução e o seu novo melhor amigo. Para além de transferir o sonho para a noite seguinte, você pode optar por sintonizar canais oníricos alternativos e experimentar outros devaneios mentais, ou ainda, misturá-los ou partilhá-los com outras pessoas. pode guardar o seu sonho e retomá-lo quando quiser. Em vez de despertar com a decepcionante realidade, acorde com a esperança de que ela não irá durar muito tempo. Com o extensor de sonhos, viajará para uma dimensão psíquica em que poderão aparecer entidades sobrenaturais. Poderá dar saltos temporais de paraquedas ou mergulhar na piscina dos seus medos mais profundos. O pior de si pode também emergir e originar os piores pesadelos que se quiser. Se podem perpetuar até quando quiser. Quando a luna aparece, me transformo em um lobo. Adira já o pacote premium do nosso produto, sem interrupção de anúncios, por apenas 89,99€. Para algo mais acessível e económico, poderá adquiri-lo pelo mesmo preço, com condições especificadas no nosso site, www.extensordesonhos.com. Comprar online receberá gratuitamente um par de pinças para os seus mamilos. Disponível em farmácias. Não precisa de receita médica.